da da ba da ba da ba da da ba da ba da ba da da ba da ba da ba da da ba da ba da ba da da ba da ba da ba da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da rogando por los que sufren de tormento y amargura. Brum brum ch para para eva, brum brum ch para para eva, ya para tu ch para para eva, ya tu ch para para eva. Me llaman la finadita porque soy del campo santo, porque he nacido entre muertos, entre tristezas. Y alabanza sollozada, quisiera soñarme muerto para sentirte cantada. Suena la samba de tu dolor.